À pire. Et dans les bandits. Eu sou um sapatão e vou falar do que eu gosto. Brinquedo, brinquedo. Brinquedo, brinquedo. Brinquedo, brinquedo. Eu gosto é de brinquedo. Eu sou um sapatão e vou falar para você. Eu sou daquelas que você jamais vai esquecer. O meu dedo é tão grande e ele é tão poderoso. Quando enfina a tua priquita, você diz é que gostoso. Sempre quando eu chego, o meu tiro é certo. Miro com a buceta e atiro com o pinguelo. Não basta existir, tem que incomodar. Eu sou um sapatão, você vai ter que respeitar. Priquito, priquito. Priquito, priquito. Priquito, priquito. Eu gosto é de priquito. Minha buceta é um paraíso. Lambe com vontade, lambe esse priquito liso. Eu sou o sapatão, então toma no cu. Eu sou a Dani Bonge e não tem terror nenhum. Eu mostro pra você que sapatão não tem jeito. Começo pela boca e termino com o dedo. Pras inimigas que pensaram que eu tava morta, só digo uma coisa, a rainha tá de volta. Volta. Brinquedo, brinquedo. Brinquedo, brinquedo. Eu gosto é de brinquedo. Brinquedo, brinquedo. Brinquedo, brinquedo. Brinquedo, brinquedo. Eu gosto é de brinquedo. Brinquedo, brinquedo.